onde vem? A energia de onde vem? De onde vem? De onde vem? A energia de onde vem? Uma roda de capoeira. A impressão que me dá é que nem o mais sábio dos mestres vai conseguir explicar essa magia que ela tem, que faz a gente se arrepiar, que faz o corpo cansado ainda se movimentar. Sentir tem que ter na alma uma estrela.